Atmosfera próxima, 7717. 5717, ali mantém pistão no zero. Ali mantém no zero. Pelo 02, decolou 04, chama agora o controle 119.8, senhor, bom voo. 198, bom dia, senhor. Controle Salvador, bom dia, o gol 91.02, vai cruzar 2.000 na Momo. Pelo 02, subiu mantendo 320, saída Momo, vigilância. Deu 320 na mão, gol 9102. Controle Salvador, Papatango, Alto, até o quilo. Está no zero, vento 080 graus, ano 09. Controle Salvador, Papatango, cadê o quilo? Cadê o quilo? Chame em 119.8. 119.8. Papatango, acho que é o teu quilo, chegada Bonfi. Que se mantenha 040, vigilância. Nível 040, chegada Bonf, tem intenção de pousar na pista ou no teste, ou para Belfim. Web 5898, autorizado táxi via Pátio Juliette Alfa, ajuste no 012. Chame pronto para decolagem, pode esperar a pista no 0, Web 5898. Juliette Alfa, 012, chama pronto, 5898. Jet 5717 decolou ao 06, chama agora o controle Salvador em 119.8, senhor, bom voo. 198, obrigado, Jet 5717. Muito bom dia, Jet 5717 decolou, pista 0 na 6. 5717, bom dia, subiu, mantenha 340, Dael, vigilância. Dael 340, Jet 5717. Jet 6749, passe level 150, contact Recife on 125.1, Fonego 133.25. 125.1, 133.25, WebJet 6749, bye bye. Bom dia, Solo Salvador, Alfa, Charlie. Alfa, Charlie, prossiga. Alfa, Charlie, solicito autorização de reboque do Pátio Verde até a posição 01 no Pátio Principal. Charlie, autorizado nisso do reboque, chame no Pátio 3, pronto para o ingresso no Pátio Principal, Alfa, Charlie. tomará para ingresso no pátio principal ao Cap Charlie. O 5898 pronto para decolagem? Pronto, pode esperar. 5898. 5898 ali decola, pista 10, vento 090 graus, 09 nós. Falta de dados de decolagem para o objeto 59. Navio 02 passou 140, chame o centro em 12685, alterna 13365. 12685, 13365, gol 9102, bom dia, senhor. Bom dia. Objeto 5898 decolou zona 0, chame agora o controle 198, senhor, bom voo. 198, bom dia, obrigado. Web 7, Whiskey, Juliette, X-Ray. 118.6. Ah, ok, obrigado. Bom dia, controle Web 7, 5898, passando 1900. 5898, bom dia, vigilância, subiu, mantém o 340 da EL. 340 da EL, Web 5898. Ok, Torre, Whisky, Juliette, X-Ray, solicitando autorização de reboque do pátio 3 para o pátio 1 no posição 03. Whisky, Juliette, X-Ray, está visual com um Embraer da Azul sendo rebocado agora no pátio 3. Positivo, Torre. Gente, X-Ray, então na retaguarda do mesmo, tem autorizado o início do reboque, chame na saída do pátio 3 para ingresso do pátio principal. Juliette X-Ray, ciente. Bravo. Sierra Tango para Sierra Brava Romeu Papá, nível 200, correto, senhor? Gente, um minuto para cópia. Jet 5797 passou 160, chama o centro em 12511, alterna 13325. 1251, 3325, Jet 5797, obrigada, bom dia. Bom dia. Torre Salvador, Web 5808, muito bom dia, está no ritmo. 4 para Copter 340 Goiânia. Fuji 5808, número 2 para Copter Goiânia, eu tenho pré-aprovado o 340, senhor. 340, aguardando aí. Queria confirmar a saída, se você quiser. Gole Elephant. Gole Elephant. A gente aguardando. O Papa Tango Whisky Sierra Tango na escuta para Copter. Tango Whisky Sierra Tango, autorizado para Sierra Bravo Romeo Papa, nível de voo 200 via Whisky 1 até Charlie November Foxtrot após o Whisky 1-3. Decola da pista 1-0, primeira curva à direita, subida, correção. Decola da pista 1-7, primeira curva à direita, subida da El, a transição coral. Controle 1-9.8, aciona 5566 Whisky Sierra Tango. Reto Whisky Sierra Tango, pátio 5, chame pronto funcionamento, senhor. Chame táxi, Whisky Sierra Tango. Andar pra aí. Autorizado, Charlie, até o portão 1, mantendo escuta constante, pátio até. O Web 5808, Torres, está pronto para o pushback, teria condições de tirar e depois de ficar 4. Ok, só um minuto, senhor. Wolf Yankee Charlie, na escuta. Charlie, mantenha a posição agora, aguarde para ingresso. Mantenha a posição, Charlie. Web 5808, autorizado pushback, acionamento, chame táxi. Campo táxi, 5808, 24. 5808, pronto para cópia? Pronto. Autorizado para Sierra Bravo, Golf Oscar, nível de voo 340, autorizado conforme rota apresentada no plano de voo. Decola da pista no zero com curva à direita, subida Gole, após Gole direto Elefa. Controle 1-9.8, aciona 5026, Web 5808. Decola da 1-0, curva à direita, Gole Elefa, 340 aprovado, 1-9.8, 5026. Correto, 5808, chame táxi. Charlie, um aeronave da Webjet está efetuando pushback no portão 4. Após mesmo iniciar o táxi, o senhor tem autorizado o táxi até o portão 1, ok? Oscar Hotel Kilo, controle? Controle, Oscar Hotel Kilo. Ainda tem intenções de modificar e pousar a Visona 17? Confirme o vento para Oscar Hotel Kilo. Vento 90 graus com 10 nós. Afirmou, o Oscar Teofilo vai... Tem intenção de pousar na 1-7. Gente, a intenção é prosseguir direto para o 1-7 ou intercepta o localizador e após gira uma base para a final 17. Vai direto para o 1-7. Quanto mais próximo, vai cancelar e prosseguir visual, Oscar Teofilo. Ok, então... Curva à esquerda, vou indo para a 130 para interceptar a final de 7 milhas da 17, eu acho que até o quilo. Está livre descida para 2.012 ajuste. Ok, autorizado descer para 2.000, curva à esquerda para 130, o Oscar até o quilo. Do Whisky Serra Tango, táxi aprovado, chama interseção para ingresso. Torre Web 5808, está com 67 a bordo, 5 horas e 2 alternando galeão, próprio táxi. Obrigado, senhor, só confirme, 067 a bordo? Afirmativo, 67. Copiado, 5808 autorizado, Indy Alpha, até o ponto de espera pistando 0, ajuste agora, padrão, chame pronto para decolagem, ponto de espera da 10, Web 5808. Tá livre o táxi, ponto de espera da 1-0, chama pronto. A linha decola pista 10, 5808, vento 080 graus, 1 no nosso. Linha decola pista 10, 5808. O Whisky Serra Tango tem condições de decolar em aproximadamente 3 minutos, senhor? Então ingressa na pista, a linha chama pronto para decolagem, eu tenho um pouso em aproximadamente 5 ou 6 minutos na pista 17. X-Ray tá 6 milhas e meio da cabeceira 1-7, já visual com a pista? Mano, acho que é o teu quilo, está 6 milhas e meio da cabeceira 1-7, já tem contato visual com a pista? Visual com a pista, ó, com o teu quilo. Ok, modifica da presente as regras? Afirmo, com referências visuais, propõe um cancelamento do plano de instrumento. Ok, aos 2-2, desça 1.500 pés, chame a torre 18.6 para o pouso. 1.500 pés, torre 18.6, Oscar Del Filo. Por gentileza, libere a pista, né, taxiway, à sua esquerda do pátio 4 ou do pátio da Bata. Eu iria autorizar o pouso da aeronave, que também é transporte de enfermo, e logo após a autorização de decolagem, eu esqueci a tábua. Torre Goiânia, Torre Salvador, Papatango, Oscar Hotel Kilo. Oscar Hotel Kilo, bom dia, tráfego avistado, ajuste no 02, senhor, continua a aproximação. Aguarde pista no 7, livre, polarização de pouso, Oscar Hotel Kilo, confirme, trem baixo travado. Avião baixo travado, vai prosseguir na aproximação, para pouso, pista no 7, Oscar Hotel Kilo. Cancelou, aguarde um minuto. Jet 5808, decolou os 23, chama agora o controle Salvador em 198, bom voo. 198, obrigado, bom dia, senhor. Pista liberada, pouso autorizado, pista 17, Oscar Hotel Kilo, vento de 080 graus, 09 nós, ajuste padrão. Autorizado, pouso, pista 17, Oscar Hotel Kilo. O Kilo tem condições de informar ao FAT que você vai adicionar depois, depois do pouso? Para aero, está o Oscar Hotel Kilo. Obrigado, Kilo. Ali, Web 5808. Afirmativo, sai da gole, 340, 5808. É que você reportará. Alô, Salvador. Bom dia, está passando o Juliette de Zulu. Possível Juliette de Zulu. Autorização, Paulo Afonso, 0902 a bordo, 14. A gente confirma se foi proveniente da CHG. Eu tenho Índia para o Paulo Oscar, para o Paulo Afonso. Muito bem, irei coordenar, irei checar e já volto com sua autorização. É número 2 para a cópia. Encerra Tango a linha e mantém pistão no 7, aguardando para a decolagem Tango. Opa, Tango Oscar, Hotel Kilo, no solo os 25. Autorizado backtrack, senhor. Chame ligando a parte 5, Oscar, Hotel Kilo. Autorizado backtrack. Oscar Hotel Kilo. Controle Salvador, Rio 5973, atingiu 150 para prosseguir a descida. Kikiro Zulu, pronto para cópia. Kikiro Zulu, autorizado Aracaju 090, Golf 677, decola da 17, primeira curva à esquerda, subida Conde, controle 119.8, 01162 no transponder, Whisky Kikiro Zulu. Controle de... Bom dia, Charlie. Obrigado, bom dia. Bom dia, Oscar Hotel Kilo, livrou pista para o pátio 5. Controle Web 5808, pode voar, Elefa, senhor? Obrigado. Bom dia, Elefa, grato, 5808. No nosso ajuste padrão. Juliette Zulu, na escuta. Por gentileza, a senhora Celeste pediu para que entrasse em contato com a Vesa. Torre Whisky Juliette X-Ray, informando o término do reboque do Pátio 3 para o Pátio 1, na posição 03. Grato, bom dia. Ok, X-Ray, obrigado, bom dia. Que Sierra Tango decolou de Salvador aos 28, chama agora o controle em 119.8, senhor, tenha um bom voo. Bom dia, senhor. Sierra Tango, bom dia, sube mantenha 200, saída da EL, transição coral. 5973, desce mantenha 2000 pés, ajuste 1013, livre LS XRA, reporte localizador. Para 2000 pés, 1013, chamará localizador Rio 5973. 100, direto, decola da pista 10, primeira curva, correção, decola da pista 17, primeira curva à direita, subida gole até a posição Eval, após direto, controle 119.8, aciona 5015, Whisky Fox Trot Lima. Objeto 5808, voe direto Lapa e suba restrito a nível 320. Lapa, restrito 320, 5808. Torre, um bom dia, 3201, informação eco, está no box 9 para Confim. Eco correto, senhor, 360 tem aprovado Confim, escopia. Afirmo. Tan 3201, autorizado para Sierra Bravo Charlie Foxtrot, nível de voo 360 via Upper Zulu 16. Decola da pista no zero com curva direita, subida da L até a posição Leda, após direto Bridge. Controle 119.8, aciona 5032, Tan 3201. Afirmativo. Está autorizado Sierra Bravo Charlie Fox, nível 360, Upper Zulu 16. Decola da 10, curva direita da L até Leda, direto Bridge. Aciona 5032 na saída 198, TAN 3201. Está informando que a frequência do senhor está com chiado. Sim, tirei para o equipamento, já volto para um teste, ok? Afirmativo, está com um chiado, um apito. Vetor para sequenciamento, curva à direita na proa 225. Direita 225, vai ser agora. 04 redução para 200 nós. Zero redução, vai ser agora. Meu Golf Victor, lençóis, uma centena, guarde corpo, senhor. Salvador, o Guilherme, siga, senhor. Você está narrado a ordem de autorização? Ainda não, senhor. Aguarde. Irei entrar em contato de novo, já volto com a autorização, Oslo. Até 3000, no 804. 3201, Salvador? 3201, como recebe agora a torre? Agora bem melhor, tio. Sim, é de graça, mudei o comentário. Aqui,